agora início, Diga Lá ao Senhor Fado. O melhor da guitarra portuguesa, com Joana Santos. Muito boa tarde, caro ouvinte. Seja bem-vindo a mais uma emissão do Diga Lá ao Senhor Fado. A última emissão desta semana. Vamos ficar com fado, mas sempre mais um pouco da alma portuguesa, aquele bocadinho da alma portuguesa que eu vivo ao som das cordas de uma guitarra, o punho mais apaixonado, a canção mais triste, o fado mais alegre, mais corrido, mais mexido. Isso não importa, é fado, é a expressão portuguesa no fado. Fomos nós que o criamos e o Diga Lá ao Senhor Fado existe para que você conheça sempre mais um pouco desta alma tão grande e tão bonita. É fado, a canção apaixonada, a canção triste, canção alegre, canção corrida. Não interessa, de facto não. Mas o Diga Lá ao Senhor Fado passa aqui para você, pois só são as cordas de uma guitarra, este bocadinho de alma que tão bem nos faz. Já sabe que os seus pedidos, as suas dedicatórias estão sempre bem-vindas. Há sempre um lugar para si em www.radioantenaweb.info ou então em geral .radioantenaweb@gmail.com. Esteja à vontade, peça o seu pedido, faça a sua dedicatória. Deixe que o seu coração ou o de mais alguém palpite. Deixe que a lágrima ao canto do olho surja, que a emoção se faça ouvir ao som das cordas de uma guitarra. Vamos então ficar com três fases. Vamos ficar com Ai Se Os Meus Olhos Falassem. Depois ficamos com o fado Grão de Arroz. E para terminar ficamos com Lugar Vazio. Três fados, três grandes momentos aqui no seu Diga Lá ao Senhor Fado para que você ouça. Fique por aí. Este é o Diga Lá ao Senhor Fado para si, sempre, sempre, em português. Quanto mais quero esquecê-la, vejam lá, tanto mais me lembro dela por meu mar. Eu não sei viver sem ela, passo lá renta à janela, sem ver dela nem sinal. Se a encontro por acaso, como é bom, mas passamos adiante sem olhar. Por orgulho quando passo, eu até apresso o passo, mas depois volto a passar. Ai, se os meus olhos falassem, contavam quantas saudades eu tenho de ti. Ando morto por te ver, vejo-te só a correr, para não ver que te perdi. Ai, se os meus olhos falassem, amor, sabias quem te quer bem. Ai, se os meus olhos falassem, talvez a ti te contassem o que eu não conto a ninguém. Agora mudou de rua, vejam lá, tem uma casa mais alta que Estadão. Agora nem parece ela, a rapariga singela que eu via no resto do chão. Mudou tanto, tanto, tanto, podem crer, como do dia para a noite, tal e qual. Agora tudo o que resta dessa rapariga honesta é este amor sempre igual. Ai, se os meus olhos falassem, amor, sabias quem te quer bem. Ai, se os meus olhos falassem, talvez a ti te contassem o que eu não conto a ninguém. bairro que ninguém sabe onde mora. Tem um palácio de ouro fino onde Deus o pôs e onde eu vou falar de amor a toda hora. Cabe no meu dedal, tão pequenino é, e tem um sonho ideal de esperança e fé. É descendente de um sultão, talvez do rei Saul, que entra na casa de um botão do meu vestido azul. Ai, quando a mar vier, seja o que Deus quiser. Que o amor aos pés lhe pôs. Ai, quando o amor vier, seja o que Deus quiser. O meu amor tem o perfume que saiu da flor, anda envolvido no meu lenço de cambraia, e vem falar ao meu ouvido com tamanho ardor. Eu tenho medo que da orelha me caia. Só eu sei traduzir o seu pensar. O meu amor tem o ameno que a paixão lhe pôs. É tão pequeno como um pequenino grão de arroz. Ai, quando o amor vier, seja o que Deus quiser. Ai, quando o amor vier, seja o que Deus quiser. Diga lá, ó Senhor Fado. Procuro na escuridão, mas o teu lugar vazio está tão vazio e tão frio como esse teu coração. E neste espaço, neste pequeno espaço,

janela do meu quarto vejo a luz no quarto dela. Quando a lua vem brincar nos telhados da viela, vejo o sol de madrugada a beijar sete colinas. Quando se espraia no cais para espreitar as varinas, da janela do meu quarto vejo o mundo, tenho um mundo de poesia para ver. Vejo a alfama que labuta com ardor, a sorrir e a cantar. Vejo o Tejo a espreguiçar-se lá no fundo, vejo a rondela passa a correr. Vejo a Sé onde a tardinha com fervor ela vai sempre rezar. Vejo pares de namorados, almas cheias de ilusões, toda a magia de um fado e a alegria dos pregões. E à noitinha, quando as sombras vestem de luto a viela, da janela do meu quarto vejo a luz no quarto dela. Da janela do meu quarto vejo o mundo, tenho um mundo de poesia para ver. Vejo a alfama que labuta com ardor, a sorrir e a cantar. Vejo o Tejo a espreguiçar-se lá no fundo, vejo a ronda passa a correr. Vejo a Sé onde a tardinha com fervor ela vai sempre rezar. Vejo o Tejo a espreguiçar-se lá no fundo, vejo a rondela passa a correr. Vejo a Sé onde a tardinha com fervor ela vai sempre rezar. E desta forma chegamos ao fim do dia lá, Sr. Fado. O último desta semana. Segunda-feira cá estamos para trazer sempre mais um pouco da alma portuguesa. E digo também desde já que as nossas portas de ligação estão sempre abertas para si. www.radioantenaweb.info na nossa página de comentários ou então em geral.radioantenaweb@gmail.com. Duas portas de ligação para que você faça o seu pedido, a sua dedicatória. Peça o seu fado. Deixe que o seu coração palpite, a lágrima no canto do olho apareça e a emoção fica à flor da pele. O Diga Lá ao Sr. Fado volta na segunda-feira às 13 horas para trazer mais um pouco da alma portuguesa. Até lá, desejo-lhe um bom fim de semana, um resto de uma tarde muito feliz, um fim de semana repleto de muita alegria, muito, muito bons momentos. Que tenha sempre o bem-estar consigo e a felicidade no coração. Vou deixá-lo com o fado Partir, Voltar. Um fado muito, muito bonito para que você termine bem esta sua semana em beleza. Até segunda-feira e fique com a Antena Web, com toda a programação que é feita especialmente a pensar em si. Este foi o Diga Lá ao Sr. Fado para si, com todo o orgulho, sempre, sempre, em português. Thank you.